ropa que está utilizando, se siente algo, se siente algo. Autorizado a linha de colapso TD, 110 graus, 04 nós. Já falo. Da 3601, da colada ao 04. Chame o controle, 20 décima 8. 208, pode ser. Controle Salvador, está 3601, 3601, contato radar, subo 360. Atenção 360, está 3601. Pode voar direto lenda, 3601. Autorizado. Salvador, na escuta do Mike X-Ray Fox. X-Ray Fox, chame só 1219 para reboque. Será feito, graças. Solo Salvador, na escuta do Mike X-Ray Fox. Prossiga, Mike X-Ray Fox. Bom dia, senhor. Solicitando autorização de reboque do gate de número 7 para o gate de número 8. Afirmativo, Mike X-Ray Fox, autorizado do 7 para o 8 do pátio principal, reporte ao termo do reboque, Mike X-Ray Fox. Será feito, graças. Para 3601, chame Centro Recife, 125 decimal 1. 125 decimal 1. Solo, é o X-Ray Fox retornando. Você, o X-Ray Fox. Informando o término do reboque, ponte 8, obrigado, bom dia, senhor. Senhor Antigo, bom dia, frequência livre. Salvador, voo 9050. Chame o Sol 129, o voo 9050. 219, hidrato, 9050. Salvador, muito bom dia, voo 9050, gente da informação Delta. Autorização Manaus. Voo 9050, informação em curso é a Eco. Faz o chão no 013. Guarde um minutinho para a cópia. Aguardando, Manaus está de volta, voo 9050. Fala, baby. Tranquilidade. Eu estou indo para o Galeão e passando para a Rádio 150. Gol 9050, pronto, cópia? Pronto, cópia 9050. Cuidado Salvador, vai ser Bravo Eco Golf, Eduardo Gomes, Manaus. Aerovia Upper Zulu 9, Rio de Voo 360. Saída Momo, transição Nidissa. Recorda pista 1 a 0 com a primeira curva à esquerda. Transponder 5073 e o controle Salvador 120.8. Autorização Salvador Eduardo Gomes no nível 360, decolando a 1-0 com primeira curva à esquerda. A saída Momo, transição Nitsa, Upperzulu 90 via. O transponder é o 5073 e o controle 1208 para o voo 9050. Correto, voo 9050, reporte pronto para o pushback e o acionamento. Depois era posicionamento 9050. Eu sigo o Mike Hotel Zulu. Hotel Zulu na posição 9, parte 1, veja a posição, reporte para a parte 6, Alfa, entre a intersecção Fox de Golf para giro, controle em alta potência da coordenada do Expresso. Sente o Mike Hotel Zulu, confia por gentileza apenas sua posição? Então, na ponte 9 do parte 1. Afirmativo, está autorizado a procedimento, prosseguindo até o Taxway Alpha, entre a Foxtrot e a Golf, ok? Vai prosseguir via pátio principal, Juliette, ingressar na Taxway Alpha e prosseguir até a posição. Confirma, podemos prosseguir pelo pátio 3, entrando lá naquilo? Afirmativo, ingressando no PAT 3 então, livrando naquilo, ingressa na Alfa e prossegue até a área entre a Alfa, na Alfa, né, entre a Fox e a Golf para procedimento. Ok, eu estou tudo ciente, mantendo aqui. Salvador, gol 0 para pushback, tornamento, portão 11. O 050 pode dar apenas mais um instante, ok? Aguardando o 050. O Michael tem o Zulu, aguarda apenas para dar início ao procedimento, ok? Dar início ao reboque até a área, tem o devido ao bang da Gol no 11, vai iniciar o pushback, ok? Ok, até o Zulu sim, aguardará o push da Gol. O Gol Bravo 9050, autorizado, chame para o táxi. Eu mando a táxi 9050. Está pronto para o táxi também de 17. 5 horas e 40 de autonomia, alterna Porto Velho. Nativo copiado, autorizado táxi a Pátio, Índia, no ponto de estrada da pista 10, torre 118.95, QNH 10.03, gol 9050, boa viagem. Táxi autorizado de Apátio, Índia, no ponto de estrada da pista 14, com 1.003, gol ajuste, gol 9050, um bom dia, bom trabalho. Michael Hotel Zulu, após a passagem do Boeing da Gol à sua causa, já está dando início ao táxi, está autorizado o reporte prosseguindo para a área de do giro de motores, ok? Via pátio, pátio 3, quilo, alfa, até o local entre a Fox e a Golf. Deixando a Fox livre, ok? Ok, Hotel Zulu, quem? Hotel Zulu. Hotel Zulu, apenas informe o estimado para o procedimento de giro de motores. 12 e 15 minutos. Afirmativo.